Na madrugada desta quarta-feira, 29, um homem foi morto dentro de sua própria casa na rua João Schwartz, no bairro Barracão, em Gaspar. A vítima foi identificada como José Célio Fantoni. Segundo informações da filha do empresário, por volta de uma hora, quando a família já estava dormindo, ela acordou com o barulho da porta abrindo. Quando a jovem foi ver o que estava acontecendo, avistou quatro homens que a empurraram para o banheiro e a mandaram ficar calada. Com a porta fechada, ela escutou os bandidos exigindo dinheiro do pai dela e depois ouviu disparos de arma de fogo. Conforme informações da polícia militar, os criminosos deram quatro tiros na cabeça da vítima. A casa foi deixada toda bagunçada e a motocicleta da vítima caída próxima ao portão, com a chave na ignição. Segundo os vizinhos, os marginais fugiram em um Fiat Uno de cor escura. A polícia militar realizou buscas na região, mas não encontrou nenhum suspeito. O delegado Bruno Fernando, do setor de investigação criminal da Polícia Civil de Gaspar, já iniciou as investigações do crime. Segundo o delegado, nenhuma hipótese para a motivação do crime não está descartada. Com relação ao latrocínio registrado essa madrugada, que vitimou José Célio Fantoni, informo aos senhores, após várias solicitações de informações, que as investigações estão em estágio inicial e que nenhuma hipótese está descartada no momento. E nós estamos em campo tentando levantar maiores detalhes do que aconteceu nessa madrugada. Palavras do delegado Bruno Fernando falando sobre o homicídio que vitimou José Célio Fantoni na madrugada desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, no bairro Barracão, em Gaspar. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.